muito lindo, é muito maravilhoso ser abençoado com a presença do Senhor. Todas as pessoas são importantes, mas o mais importante é Jesus. E eu quero falar sobre isso hoje à noite. Vamos abrir a palavra de Deus? Vamos lá no capítulo 14 do Evangelho de Lucas. Você pode abrir a sua Bíblia comigo? Em Lucas capítulo 14. Veja ali, Lucas 14, e vou falar assim de uma coisa muito difícil de fazermos. Difícil até um certo ponto, porque quando temos um entendimento, se torna fácil. Mas diz ali no capítulo 14 de Lucas, no versículo 25, grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse: se alguém quer vir a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como lhe restaurar o sabor? Amém, irmãos? Quase todos nós, ou todos nós, temos um vínculo muito forte, natural, e é natural mesmo que assim seja, com o pai e com a mãe. Com a mãe, talvez, um vínculo mais forte ainda. Por quê? Nascemos de dentro dela. A maioria das pessoas tem um apreço... Daniel, só um menos retorno para mim. A maioria das pessoas tem um apreço muitíssimo grande pela mãe. Às vezes alguém ofende o pai, e o pai, muitos não dão muita atenção, ou isso não traz um mal-estar tão grande, mas quando ofende a mãe, isso é algo que parece que machuca muito mais. E aqui o Senhor Jesus está dizendo, se alguém quer ser discípulo dele, tem que ter um rompimento com pai e com mãe. Não é não gostar, brigar, odiar, não é nada disso. É deixar bem claro para pai, para mãe, quando nos convertemos, que eles não são mais primeiros em nossa vida. Às vezes, alguns de nós têm um pai muito forte, ou uma mãe muito dominadora, e isso é mais difícil. Você se converte, e aí agora o que eu vou dizer em casa? Mamãe, me converti. O quê? Primeira coisa que eles pensam, vai abandonar nossa religião? Eu vou assumir Jesus, mamãe. Eu não aceito isso, eu não gosto disso. Você vai ter que ter um coração muito firme, uma convicção bem sólida para você enfrentar papai e mamãe. Pode ser que às vezes a dificuldade quando um do casal se converte é dizer para o marido, me converti, e viver como convertido no dia a dia. Ou dizer para a esposa, me converti, agora tu vai te tornar um daqueles. E aí pontinhos. Cada um põe o que quiser aí. Você vai dizer, eu me tornei de Jesus. Não estamos falando de religião. Aliás, religião para mim é uma das piores coisas que existe. Pastor, o que é isso? Religião é horrível. Porque a religião estraga as pessoas, no sentido de cada religião tem um jeito, e o que importa, irmãos, importa mesmo, é Jesus Cristo, o Salvador. É Ele que restaura a nossa vida. Então Jesus diz aqui, se alguém quer ser discípulo dEle, precisa deixar pai, mãe, mulher, irmãos, irmãs, em segundo plano. Imagina que alguns de nós, ou todos nós, temos uma grande dívida de gratidão com a mãe e com o pai. Eu acho que quase todos nós temos com os dois, ou com um mais, ou com outro menos. Você tem uma dívida com a sua mãe, uma dívida de gratidão? Ela te ajudou a estudar? Ou o pai te ajudou a estudar, pagou teus estudos? Você era adolescente, às vezes não sabia bem que caminho tomar. Tua família te deu direção e foi uma grande bênção. E você até hoje tem essa gratidão. Ou quem foi criado aqui pelo irmão mais velho? Às vezes tem famílias grandes que o irmão mais velho criou um, criou dois, criou três. Os pais tinham que trabalhar fora. E você tem uma dívida de gratidão com o irmão mais velho. Amém. Tem que ser grato mesmo. Mas você vai ter que ter coragem de um dia, quando você assumiu Jesus e tem vivido com Jesus, e o irmão mais velho ainda não conhece Jesus, dizer, eu agora sou de Jesus. E o irmão mais velho, o quê? Não faz isso. Afinal, eu te ajudei a vida inteira. Você vai romper comigo agora. Vou romper. Não temos mais, se um é convertido e o outro não convertido, não temos mais o mesmo Senhor. Quem, por exemplo, não tem Jesus, tem outros senhores ou deuses, não temos mais o mesmo Senhor. Claro, não estou pedindo para ninguém ser mal educado, não é isso. Mas é mansamente assumir, firmemente também, sua posição de fé. Teve um homem cego que foi curado, lá no capítulo 9 de João. E aquele homem chegou em casa vendo. E seus pais o perguntaram, o que aconteceu? Como você está vendo? E ele disse assim, um homem chamado Jesus untou-me os olhos com barro e me curou. Todo mundo ficou feliz, mas de repente chegaram as autoridades religiosas. E perguntaram para aquele moço, quem te curou? E ele deu a mesma resposta que aos pais, um homem chamado Jesus. Foram e perguntaram para os pais, quem curou o filho de vocês? Sabe o que eles disseram? Não sei. Faltou o que para os pais? Coragem. Força interior, quem curou o nosso filho foi Jesus. Porque as pessoas, aquelas pais do ex-cego, tinham medo de dizer que foi Jesus que abençoou o filho deles. Se você quer ser um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, você não tem como esconder a sua fé. Se esconder a sua fé, se renegar a sua fé, se renegar o seu posicionamento, você vai se tornar, diz ali, como sal que perdeu o sabor, que perdeu a salinidade e só serve para ser jogado no chão e pisoteado pelos outros. Jesus, em primeiríssimo lugar, a vida no reino de Deus começa e continua com renúncias. Veja o que diz, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar não quer dizer que agora você tem que botar sua casa fora, os seus bens fora, o seu automóvel fora, não. Tudo isto está num segundo plano. Não significa que você tem que se tornar inimigo de sua família, não. Nem inimigo dos seus amigos, não. Eles estão em segundo plano. E se eles te pedirem, faça algo errado comigo, aí você vai ter que dizer, não posso. Eu tenho um Senhor a quem eu sirvo. Tem muitos irmãos aqui na igreja, trabalham em negócios, trabalham em comércios, trabalham na indústria. E todos vocês, irmãos, muitos já me disseram, nós temos oportunidade, pastor, de ganhar muito dinheiro ilícito. As oportunidades chegam, diz, me favorece lá que eu te dou um dinheiro por fora. Isto é suborno. Irmãos firmes dizem, não posso fazer isso. Por que você não pode fazer isso? Porque eu temo a Deus, eu respeito a Deus e eu amo a Deus. O Senhor está em primeiro lugar. Acima de um dinheiro, de ganho fácil, está o Senhor. Isso significa, irmãos, renunciar. Deixar de lado algo que ninguém te obrigou. Porque quando você ama Jesus, acima de tudo, ninguém precisa te dizer isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Porque o Espírito Santo que habita em ti, ele vai te dizer a ti o que é certo e o que é errado. É claro que você precisa ir caminhando para uma maturidade com Deus. Deixar coisas não é fácil. Quer ver um casamento dar errado? Eu vou te dar a receita como estragar um casamento. Só não siga a receita, tá? Principalmente para os homens. jovem, 20, 20 e poucos anos ali, casou. Aí ele fica entre duas mulheres, entre a mãe e a esposa. Ele não rompeu com a mãe, quando deveria ter rompido esse laço emocional. A partir do casamento, a mulher da nossa vida é a nossa esposa. Mas quando um jovem, ou até às vezes 30, 40, 50, 60 anos, até mais, eu já vi de todas as idades. Quando ele tem esse vínculo emocional com a mãe, pode saber que a esposa dele é infeliz. Não ouvi nenhum amém. Quando não rompe esse vínculo emocional, quando sua esposa não tem certeza que ela é a principal mulher da tua vida, pode saber que ela está infeliz. Claro que a mãe vai espernear um pouquinho, afinal, te criou a vida inteira. Claro que a mãe vai dizer que tu não vem todos os domingos na minha casa almoçar, né? Não gosta mais de mim. Isso é chantagem materna. Pode ir almoçar, desde que esse vínculo seja algo de unidade entre vocês, marido e mulher. De repente a esposa diz, vamos ficar em casa hoje, é a única folga da semana. Fique em casa. Vai ver a sua mãe talvez domingo antes do culto aqui, ou depois do culto daqui. Aí já vai ser um pouco tarde, mas vai lá dar um oi para ela, honra ela sim. Mas tem que ter essa certeza. Quer estragar o casamento? Fique, marido, fique entre duas mulheres. Ah, estraga tudo. Ou a moça, que ainda tem um vínculo muito forte com o pai, estraga tudo. Sabiam dessas coisas? Vocês sabiam, né? Mas fazer, porque lá no início da Bíblia diz, por isso deixará o homem pai e mãe. Tem que deixar. Quando nós casamos, eu e minha esposa fomos morar praticamente a 6 mil quilômetros da nossa família. E alguém disse para minha esposa, tu não ama tua mãe, né? Amo. Amo. Mas o reino de Deus está acima do laço familiar. O reino de Deus está acima. Eu tive um chamado ministerial lá para o extremo norte do país. E não pensei duas vezes. Não pensei duas vezes. Aliás, fui eu que me coloquei à disposição da igreja a qual servíamos para ir a essa distância. Ninguém queria ir para aquela região. Tem doenças tropicais, tem animais selvagens, tem muitos problemas. Tem banditismo em umas regiões assim mais difíceis. Ninguém queria ir. Eu disse, eu estou à disposição. Porque eu não escolho lugar para servir o meu Deus. E o meu Deus vai me cuidar em qualquer lugar. Nunca, nos tempos que tivemos lá, nunca pegamos uma malária, nenhuma febre, absolutamente nada. Fomos servir a Deus. E se pegasse, também era por causa do nosso Senhor. Não era porque eu quero adoecer ou por causa disso ou daquilo. Deixar, irmãos, romper é muito necessário. O reino de Deus começa. E Jesus nunca vai te pedir o que Ele mesmo não fez. O que Ele fez? Ele rompeu com o céu. No sentido, Ele deixou o céu. Era mais confortável o céu? Ah, infinitamente mais, incomparavelmente. Veio aqui entre nós, assumiu a figura de ser humano. Sofreu, padeceu, morreu, foi humilhado, ultrajado, morto. Sepultado, e ao terceiro dia, Deus o reergueu, Deus o levantou. Quanto mais você se entrega, mais Deus vai te honrar, mais Deus vai fazer por ti. Quanto mais tu quer te proteger, não, eu acho que eu vou ficar de mal com um amigo, se eu me posicionar bem na minha fé, meus parentes não vão gostar, meus amigos, meus isso, meu patrão. Irmãos, um dos provérbios diz, quem teme ao homem, arma armadilhas para si mesmo. Se você tem medo, não é aquele medo de escuro, é o medo de magoar os outros. saiba que isso é uma mentira que está no seu coração. Você não tem medo de magoar os outros. Você quer ficar de bem consigo mesmo. Você sabia? Mas pastor, se eu disser tal coisa, se eu me posicionar assim ou assado, eu vou magoar algumas pessoas. As pessoas sempre, eu vou magoar os outros. E será que nós não ofendemos a Deus quando queremos nos proteger? A gente pensa nos outros, mas na verdade pensa em si. E não pensou no Senhor. O reino de Deus, irmãos, é marcado por renúncias. O Senhor renunciou à glória, à tranquilidade do céu. O Senhor abandonou isso e veio aqui. E o Senhor o honrou. Provavelmente vocês já renunciaram coisas na vida. Renunciaram pecados, renunciaram formas egoístas de viver, renunciaram tudo que atrapalha a vida com o Senhor. Mas a vida, ela é marcada por continuidade de renúncias. O apóstolo Paulo disse lá aos Filipenses, capítulo 3, perdi todas as coisas e as considero refúgio por causa de Cristo e do conhecimento do meu Senhor Jesus. Perdi tudo. Eu acho que nenhum de nós perdeu tudo, tanto quanto Paulo não perdemos. Paulo disse, porque desde que ele começou a Cristo, conheceu a Cristo, esse conhecimento e essa experiência foi tão maravilhosa, que tudo mais era secundário, e pior que secundário. O apóstolo disse, tudo é refúgio. E a nossa tradução da Bíblia, o tradutor pegou muito leve. Paulo diz lá, tudo isso é lixo. E Paulo diz mais, tudo isso é esterco. Ah, pastor, isso é um palavrão. Está na Bíblia. Foi o Espírito Santo que levou o apóstolo Paulo a escrever. Se você quer brigar, brigue com o Espírito Santo, não comigo. Mas tem pessoas que ficam apegadas a lixo. Nós diríamos, que loucura, alguém segurar lixo. Olha o teu lixo caseiro, você amar aquele lixo. Não. Largue lá na cestinha do lixo na rua. O lixeiro leva para o lixão e depois isso é queimado. Às vezes, irmãos, a gente fica apegado a algo que é simplesmente passageiro. Hoje à tarde eu fui fazer um socorro para uns irmãos que tiveram um aperto. Era um lugar muito complicado. Era como se o diabo estivesse nas ruas. As pessoas brigando, pessoas nas ruas alcoolizadas, e não uma, muitas. Polícia. Polícia com a arma já tirado aqui aquela cobertura do protetor da arma. A coisa estava feia. Era um clima maligno no ar. Bebida gerou tudo aquilo lá no lugar que eu fui hoje. Bebidas alcoólicas, drogas. Aquilo fervia no ar. Será que por causa de Cristo, por causa de uma experiência, não só da sua salvação, mas do seu crescimento espiritual, você não pode romper com o que te atrapalha de conhecer mais a Cristo? Pode ou não pode, irmão? Pode ou não pode? Mas pastor, eu vou desagradar. Desagrada! Desagrada! Eu não tenho medo de perder amigos. E sou um homem que me considero até bom de relacionamento. Quem aqui me conhece há 20 anos sabe como eu me relaciono com as pessoas. Mas eu não tenho medo. Eu só tenho medo de desagradar o meu Senhor. Porque daí eu perco a bênção. Esse medo eu tenho. Esse temor eu tenho no meu coração. E faço de tudo que está ao meu alcance para amar mais o Senhor. Mas o Senhor, perdi na minha vida muitos amigos já. Não é perder por briga, é perder por ter um tipo de vida diferente. você talvez já perdeu também. E se não perder, saiba que um dia você vai perder. Saiba que você... Mas pastor, me dói perder alguém. Também me dói. Mas eu vou ficar com o meu Senhor. Eu vou ficar com o meu Senhor. Eu vou amar mais o meu Senhor. Ah, pastor. Mas isso é difícil para a gente romper. É. É difícil romper com a mãe, nesse sentido, mãe e esposa. É difícil romper com o pai, pai e esposo. É difícil. Mas isso faz parte do crescimento de um casal. Faz parte do crescimento da vida espiritual. Faz parte, sim. O Senhor Jesus, como eu já disse a vocês, irmãos, Ele abriu mão do céu. Nós abrimos mão de muita coisa na vida, com certeza. Você, quando se converteu, fazia coisas erradas e você abriu mão disso. E ninguém te obrigou, é por causa dEle, do Senhor Jesus, que você abriu mão. Abrir mão significa, voluntariamente, largar algo. Largue. Largue, não fique segurando lixos. Se tiver que largar alguém da família, vai ter que largar. Se tiver que, de repente, tem um estilo de vida que você adquire bens de maneira ilícita, vai ter que largar. E se você tem alguma coisa que quer cuidar da tua reputação, o que vale é ter reputação no céu, irmãos. Aí vale. Reputação humana. Se possível, sim. Mas não a qualquer preço. Não a qualquer preço. Quando vier o arrebatamento, quando Jesus vier buscar a igreja, e eu estou com um sentimento, está acontecendo tanta coisa horrível no mundo todo. São enchentes, terremotos, deslizamentos. Tem a mão humana? Tem sim. Mas tem a mão de Deus como um juízo também. Não tem como você ligar a TV e não ver mais inundação todos os dias. Todos os dias tem terremoto. Daqui um pouco essa terra vai rachar no meio. Não vai rachar, porque a Bíblia diz que não vai ser do outro jeito no final, mas parece que ela vai rachar. De tanto que ela treme essa terra. Matanças, liberalismo, prostituição, tudo isso, o mau uso do corpo, tudo isso é crescente. Quando nós não queremos renunciar, ou quando a igreja de Cristo quer ficar, às vezes, em cima do muro, ela desonra a Deus. Desonra a Deus. E eu quero te convidar, você que participa conosco, a ser desses homens, dessas mulheres, que escolheram honrar a Deus acima de tudo. Jesus diz, tem que deixar pai, tem que deixar mãe, tem que deixar a esposa, não é separação. Se a esposa te convida a fazer algo errado, diz, não, minha esposa, isso eu não faço. Ou se o esposo convida algo, não, eu não faço. Por que não faz? Por causa do nosso Senhor. Deixar irmãos. E chegou o ponto que Jesus disse, e se alguém não deixar a própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode. Se alguém não deixa um pecado, será que vai entregar a própria vida se necessário fosse? Não vai. Se alguém está apegado, digamos que alguém te pede uma necessidade, me dá os teus tênis. Não, esse aqui não. Eu tenho um mais velho lá em casa. Não sabe o que é deixar, o que é renunciar ainda. Se você vê alguém numa necessidade e não estende a mão, porque você acha que vai faltar para ti, você não sabe o que é deixar. Tem uma irmã que participa aqui na igreja, que tem um parente, e ela me contou a história. Aquelas coisas que tu pensa que não existe no mundo. Que o parente está guardando comida, porque vai vir uma guerra. Que fé, hein? Fé na guerra. e está guardando, tem centenas de quilos de farinha em casa, vai estragar, isso nem tem tempo de comer, vai estragar centenas de quilos de arroz, de feijão, de óleo de soja, está tudo armazenado, apodrecendo, mas ele tá, vai na cidade, uma pessoa que mora numa região mais rural, vai na cidade, sempre traz quilos e quilos e quilos para guardar, porque vai vir uma grande guerra. Que fé! Fé ao contrário. Irmãos, venha o que vier. Nosso país nem é marcado por essas questões de guerras. E ainda que fosse, nós dependemos é de Deus. Nós confiamos em Deus, nós não largamos Deus. Como é que alguém vai renunciar à vida? Se não renuncia um calçado, não renuncia uma roupa, não renuncia a questão, por exemplo, dízimo, se a pessoa não é dizimista, ela nem consegue obedecer no 10%, imagina na vida. Quem não renunciar, pecado, maus hábitos, jeitos maus de relacionamento, quem não renunciar, quando Jesus vier para buscar a igreja, será renunciado por ele, vai ficar. E aí a Bíblia diz que haverão 7 anos, onde o Senhor como que se retirou aqui da terra, e o anticristo, um homem que será como um Cristo ao contrário, vai governar a terra. E aí sim, vai ser horrível. E de repente, pessoas que frequentavam igrejas, conheciam a palavra de Deus, não se entregaram integralmente à palavra, vão ficar. No arrebatamento da igreja, vão ficar. Você sabia que o arrebatamento não é a volta de Jesus ainda. Arrebatamento é outro episódio antes da volta de Jesus. E aí, e esse é um episódio repentino, que a Bíblia diz que é num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, e não tem tempo para se preparar. Quem está pronto está, e quem não está vai ficar. O seu tempo, você dá tempo para Deus? Ou você só quer usar o tempo do seu jeito? E quando usamos o tempo do nosso jeito, na verdade, perdemos tempo. Eu fiquei me perguntando, o que será que moveu o coração de um homem como Abraão, que morava lá na antiguidade, 2000 antes de Cristo, morava num país que era o melhor país do mundo naqueles dias, onde tinha mais tecnologia, para usar a palavra de hoje, onde tinha mais cultura, tinha mais educação, tinha mais segurança, tinha mais tudo. O que é que moveu esse homem a caminhar tipo 2000 quilômetros e ir lá para uma terra que nem ele conhecia? Foi uma experiência profunda com Deus. Quando você tem uma experiência com Deus, as outras pessoas que não têm, não te entendem. E não tenta fazer os outros entender, botando a força neles. Ninguém me entende, pastor, sabe por que não te entende? Porque não tiveram a tua experiência. Eles não dão o valor que tu tem dado a Deus. É por isso que não te entendem. Não briga com eles, ensina, ora por eles, não tenta forçar a barra também, isso não funciona. O que será que moveu aquele jovem José lá no Egito? Teve na cadeia mais ou menos 13 anos, injustamente. Teve ali pacientemente, aguardando um dia, Deus vai me tirar daqui. Quando a esposa lá do comandante de guerra quis seduzi-lo, o que será que moveu esse jovem a dizer não para aquela mulher adúltera? Sabe o que foi? Foi o amor que ele tinha por Deus. Foi o amor. Ele disse para a patroa adúltera: eu respeito o meu patrão e eu temo a Deus. Desagradou aquela mulher, desagradou. Ela ficou tão brava com ele, que mandou botar ele na cadeia. Ele podia dizer: Deus, tu é injusto, né Deus? Fui correto, e olha o que dá ser correto, cadeia, 13 anos. Quem confia em Deus, confia em liberdade, confia em prisão. Quem depende de Deus, depende quando tudo está a nosso favor ou quando tudo está contra. Eu continuo dependendo de Deus. quando pai e mãe me apoiam ou quando pai e mãe não me apoiam por causa da minha fé, eu continuo dependendo de Deus. A Bíblia manda honrar pai e mãe, vamos sempre fazer isso. Mas o honrar pai e mãe não pode implicar em desonrar a Deus. Deus é primeiro. Na nossa casa, minha esposa sabe, eu sei, Deus é mais que ela. Nossos filhos sabem, eles são menos que Deus na minha vida. Mas pastor, vai traumatizar teus filhos. Pelo contrário, ele sabe que o pai ama mais a Deus e se tiver para discipliná-los, disciplinará. Se a minha esposa faz uma coisa, ou eu faço, ela tem liberdade de dizer, isso aqui não está certo. Ou eu dizer, não, a gente não vai, como dizem, tapar o sol com a peneira. Acobertar, não. Mas aí a tua esposa vai ficar chateada contigo, que fique. Porque o Espírito Santo trabalha nela, logo vai se arrepender. Você sabia? Se realmente a pessoa está aberta para o Espírito Santo, logo vai se arrepender. Não tente agradar quando não dá para agradar. Não negocie o inegociável. Não ceda aquilo que não dá para ceder. Porque quem cede a primeira vez, abriu uma porta, é uma fraqueza interior, abriu uma porta que vai ser muito difícil de fechar. O que moveu esse apóstolo Paulo? Um homem super benquisto lá em Israel, antes de se converter. Um homem que participava do grupo dos 70, dizem alguns entendidos, do grupo dos 70, que dirigia todo o país, eram 70 homens. Dizem os entendidos, Paulo era um dos 70. O que moveu esse homem a perder esse grande cargo? Cargo político, era um cargo político, era um cargo religioso simultaneamente. O que levou esse homem? Sabe o que foi? Ele contou 3 vezes no livro de Atos. Ele deu 3 vezes o testemunho. Que ele estava indo para Damasco, fazer uma prisão de cristãos. E no meio do caminho Jesus apareceu para ele. Ele dá o testemunho. E ele estava a cavalo, um homem com cartas de recomendação dos oficiais, tipo assim, da justiça da época, para ir fazer a prisão. E ele cai. E diz que uma luz fortíssima apareceu a ele e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, sem poder ver, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E naquela hora, aquele poderoso Saulo, aquele raivoso Saulo, caiu ali e se converteu. E aí ele começa a dar testemunho e começa a pregar. E os seus amigos o rejeitaram. Os seus amigos não queriam saber mais dele. Aquele pessoal dos 70 perseguiu ele. Num determinado momento, apedrejaram ele até matá-lo. Sim. Quando você descobre a glória, a beleza, a grandiosidade do que é conhecer Jesus, tu abre mão de tudo. Jesus chegou ao ponto de dizer que tu abre mão da tua vida. Se você não abre mão das coisas, não vai abrir mão da vida se isso fosse preciso. Mas você vai conhecendo. Paulo era de uma família, ele diz que ele era da tribo de Benjamim. Benjamim e Judá, era outra tribo, grande família. Só essas duas tribos ficaram fiéis lá no Antigo Testamento. Todas as outras 10 se prostituíram com idolatria. Paulo está dizendo, eu sou de uma das tribos fiéis do Antigo Testamento, mas isso para mim é lixo. O que vale agora é conhecer a Cristo. Paulo, ele diz, eu sou o mais puro sangue judeu, hebreu dos hebreus. Mas ter sangue puro lá dos judeus do Antigo Testamento, isso é lixo. Agora é Cristo. Esse homem perdeu. Perdeu mesmo. Quem é o homem que mais tem escritos divinos, inspirados no Novo Testamento? Sabe a resposta, né, irmãos? Paulo. Quanto mais você desce por amor ao Senhor, mais Deus te levanta. Quanto mais tu abre mão de coisas, qualquer coisa que te atrapalhe, você sabe o que atrapalha? Ou que atrapalha o teu testemunho cristão? Quanto mais tu abre mão, mais Deus te levanta. Tem um período de perdas? Tem. Tem sim. Para provar, Deus te provando se tu é fiel. Lá no Apocalipse capítulo 2, tem um verso maravilhoso que desde o início da minha fé me acompanha. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas antes da coroa da vida, tem uma coroa de espinhos. Tem, irmãos. Eu não vou iludir vocês. Ah, vem para Jesus, tudo é só maravilha. É maravilhoso sim, mas tem luta. Tem luta, não vou mentir para vocês, vem para cá, é só prosperidade, é só carro novo, é só casa nova. Deus até dá, eu acredito nisso. Mas eu quero te dizer, tem cruz? Tudo que teve para Jesus vai ter para nós. Há uns meses atrás eu fiz uma oração para Jesus. Outro dia eu fiz até aqui no culto, não sei se vocês perceberam. Jesus, eu quero ser parecido contigo. Alguém ouviu fazer essa oração? Acho que até ouviram alguns, né? Eu faço ela em particular também. E logo me veio à memória. Parecido também nos sofrimentos? Parecido também nas lutas? Meus irmãos, se é parecido, é parecido em tudo. Eu quero ser parecido com Jesus. Eu continuo dizendo isso para Ele. Porque quem não deixar todos os laços familiares, quem não deixar tudo que é tipo de pecado que atrapalha, não pode ser discípulo dele. Eu sei, também é um processo na sua vida. Você está crescendo nisso. E por isso a palavra de hoje é uma palavra para te ajudar a dar mais passos firmes nas suas decisões. Teve um homem lá no livro de Atos, capítulo 7, que morreu, o primeiro crente em Jesus, que morreu apedrejado, e ele se chamava Estevão. Esse homem foi o primeiro que entregou a vida para Jesus, agora entregou literalmente, não só a fé, o coração, mas entregou a vida. E quando estavam apedrejando, ele ainda deu um testemunho, que ele viu o céu aberto. Poucos veem o céu aberto. Mas quanto maior o teu nível de entrega, maior o teu nível de rendição, mais o céu vai se abrir para ti. Mais o céu vai te abrir. Não tenha medo, não tenha medo de te entregar. Não tenha medo, não. Fique do lado daquilo que é superior, como foi dito no início do culto. Quem achou lá no campo um grande tesouro, vende tudo que tem o resto para comprar aquele pedaço de campo onde está o tesouro. Quem também achou uma grande pérola, a pérola maior do mundo, mais linda do mundo, vende tudo o resto para comprar aquela pérola. Assim é o reino de Deus. Quando você descobre as coisas de Deus, tudo é secundário. E tem coisa que nem só a secundária é, tem que ser jogada fora. Coragem, o que eu estou dizendo, coragem é a mesma coisa que fé. Fé. Deus nunca, em 30 anos que eu o sirvo, Deus nunca me deixou na mão. A palavra dele nunca falhou na minha vida. E não vai falhar. Eu sei que não vai. E não vai falhar na sua, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. E nem filho dos homens para se arrepender. Eu disse para uns irmãos outro dia, conversando com eles no carro, numa viagem pequena, eu disse a eles, nós não vamos vencer a Deus. Vocês não vencem a Deus, nem eu venço. Se Deus diz que a água é água, não adianta você dizer, não, isso aqui é suco. Tu não vai vencer Deus. O diabo tentou iludir Jesus, transforma as pedras em pães. Pedras são pedras e pães são pães. Não tente transformar as verdades de Deus. Você não vence a Deus. Não insista. Não tente. E se tentar, vai se dar mal. Ser fiel até a morte. Eu quero encerrar contando a vocês, irmãos, um episódio acontecido no dia 26 de dezembro do ano de 284. Vocês ouviram o ano? 284. Teve um menino de 10 anos que se converteu a Jesus. O nome dele era Marino. Está em registros históricos isso aí. E esse menino era filho de um dos senadores de Roma. Menino criado em casa de rico. Se fosse hoje, seria morando nos melhores condomínios, luxuosíssimos. Os filhos dos senadores naquele tempo andavam nas ruas com uma túnica especial, e nessa túnica tinha uma faixa, tipo a faixa presidencial, um dourado. Todo mundo sabia que ele lá é filho do senador, que lá é filho do senador, que lá é filho do senador. Todo mundo sabia. Se fosse na escola, todos os coleguinhas de escola sabiam. E essa criança de 10 anos, se converte a Jesus. E o seu pai o tentou convencer, larga disso, menino. E foi aquelas conversões que nunca mais ninguém arrancou isso do coração da criança. Seu pai não o convenceu a voltar atrás. Essa criança divulgou a sua fé. Onde ia, falava de Jesus. Logo a sua fé, que era proibida pelo próprio império, chegou aos ouvidos das autoridades. Seu pai próprio era uma das autoridades. E esse menino, por não voltar atrás, ele foi para a prisão. 10 aninhos. Quem tem algum menino aqui jovem de 10 anos? Ou estão todos lá atrás? Mas estão todos lá. Qualquer um de nós ia partir o coração com uma criança de 10 anos na cadeia. Lá estava o Marino. Tentaram o convencer de voltar atrás, de renunciar a Cristo. E ele dizia, não posso renunciar a Cristo. Foi para o açoite, amarrado num poste em público, açoitado, sangrou todas as costas. E agora, renuncia a Cristo? Não. Nós vamos aumentar as penas. Eu não renuncio a Cristo. Levaram para uma outra forma de tortura. Era uma roda onde a pessoa era deitada, amarravam pés e mãos e tinha uma manivela que ia esticando. Era uma roda de tortura. Lá estava o menininho, 10 anos. Quando começaram a amarrar a criança, cai um raio do céu e rebentou aquela roda toda e os soldados caíram, um para cada lado. E o menino ficou ileso, inteiro. Nada aconteceu. Aí algumas pessoas se converteram. Mas esse Deus está protegendo. Esse Deus desse menino protege ele. Como se isso não bastasse, a raiva das autoridades aumentava. Puseram ele tipo num caldeirão, com água quente. Mas a água inicialmente era fria. E o fogo de baixo e o menino lá dentro. Aí esquentando, esquentando, esquentando, esquentando, até que morresse. O menino não morreu. A água não esquentou. Mais pessoas se converteram. A raiva daqueles que eram contra Cristo aumentava. Vamos levar esse menino para a arena dos leões. Antigamente a arena lá, até hoje ainda tem pedaços lá em Roma, o Coliseu. Botaram o menino lá e largaram leões e tigres famintos. Os leões chegavam perto da criança. Lambiam a criança como que fazendo carinho. Largavam o tigre, a mesma coisa, os animais se deitavam do lado do menino. Nada mata, e a população ali, o povo nas arquibancadas, torcendo, e de repente as pessoas começam a se converter na arquibancada. Porque um menino de 10 anos entendeu quem é Jesus e não se dobrava por nada. A experiência dele com Jesus foi acima de tudo, acima do pai que era senador, acima da vida própria. Estava lá aquele menino. O imperador dizia para os tratadores das feras: vão lá, bote as feras de volta para a jaula. Os tratadores não se animavam a entrar. Ninguém entrava lá, porque as feras iam matá-los. Aumentou a pressão. Tinha uma imagem de uma deusa chamada Sarapis, uma imagem que os romanos adoravam e queimavam incenso para ela. Levaram o menino lá na frente da imagem: tu vai queimar incenso. Isso era uma forma de adoração a ídolos. Estava lá o sacerdote da idolatria com um pote, estava ali o fogo queimando do lado da imagem. Menino, pega aqui e joga lá. Ele se ajoelhou e fez uma oração para Jesus: vem um raio do céu e destrói a imagem. Isso é história, irmãos. Isso aqui está em livros de história. Posso dar o livro e vocês compram o livro e leiam. Uma imagem é destruída. Ali estava o menino. Como é o nome dele? Marino. Estava ali uma criança representando Jesus. Um menino que largou, por causa de Cristo, um berço de ouro. Um futuro, provavelmente, seria um senador também. Largou tudo, porque conheceu Jesus. A raiva do imperador aumentava. Muita gente ia se convertendo nesses episódios todos. E a raiva do imperador aumentava. Buscaram o menino, levaram para dentro de uma cadeia de novo. E decapitaram ele. A fé que estamos hoje ensinando, que você também crê e divulga, a fé custou muito para muitos irmãos, e no caso, até um irmãozinho, pequenininho ainda, lá no passado. 26 de dezembro do ano 284, mataram o nosso irmão Marino. Irmão? Carinhosamente chamamos então de irmãozinho. Como é que uma criança renuncia à própria vida? O que que esse menino descobriu? Sabe o que que ele descobriu? Jesus. Jesus. O que o apóstolo Paulo descobriu para largar um futuro brilhante? Jesus. Eu quero te convidar, você que já deu passos na sua fé, já é de Jesus, renova teu compromisso com o Senhor hoje de noite. A fé chegou até nós, regada por muito sangue. Sangue de Jesus, sangue dos apóstolos, sangue da geração pós-apostólica, da segunda, terceira, quarta geração e assim por diante, chegou até nós, a fé em Jesus. A fé em Jesus tem sido muito bagatelizada. Hoje qualquer um é crente, né? Desculpa, mas é isso que eu quero dizer mesmo, qualquer um. Mas não é qualquer um que vai para o céu. E não é qualquer um, de qualquer maneira, que é discípulo. Se não deixar pai e mãe, não deixar filhos, e deixar, vocês já entenderam o significado, amar mais Jesus. Eu acho que nenhum de nós ainda foi tão radical quanto Marino. Um menino de 10 anos na história, dá para dizer na história do cristianismo, nos deixa um exemplo fantástico. Nos inspira a coragem. Nos inspira a renúncias. Nos inspira a largar. É claro, a inspiração maior sempre estará em Jesus, mas é bom ver que outros também fizeram isso. Eu queria que você quisesse que você também se torne parecido com Jesus. Você só diz isso para Jesus se você quer. Porque quando a gente quer ser parecido com Jesus, vem muita bênção. Mas vem também o diabo, como o diabo apareceu para Jesus. Vem lutas, vem oposições. Tudo que teve com Jesus terá contigo. Vem cruz. Mas ainda assim, eu quero. Sabe por que que eu quero? Porque eu descobri algo. E estou descobrindo cada vez mais algo pelo qual vale a pena viver. Eu não estou seguindo Jesus por causa de bênção. Não estou mesmo. Eu sigo Jesus porque Ele é meu Deus. Não estou correndo atrás de carro novo, casa nova. Ainda que Deus nos dê uma casa muito boa, linda. Mas se eu morasse numa casinha bem simples, com o coração que eu tenho hoje, para mim é a mesma coisa. Se eu andasse de a pé ou de bicicleta, ou de trem, de ônibus, mesma coisa. Não muda nada. Eu não estou seguindo o Senhor por causa das coisas temporais, das coisas passageiras. Eu sigo Jesus pelo que Ele é para mim. Ele é meu tesouro que eu achei no campo. Ele é a minha pérola, a mais preciosa. Larguei muita coisa já na minha vida, acho que estou ainda sempre largando coisinhas. Porque quando o Paulo diz que ele perdeu tudo e ele renunciou tudo, ele usa, na língua grega que foi escrito no Novo Testamento, ele usa o tempo verbal presente, que quer dizer, continuamente eu tenho que estar largando coisas. Não é só largar lá no passado, continuamente estou largando coisas. Tem coisa para largar? Deve ter, né? Alguns de nós trazem costumes, hábitos, ídolos, às vezes vêm na nossa história de família, vícios. Por causa de Cristo, você pode largar, não pode? O teu tempo ser melhor gerenciado, por causa de Cristo, você pode. Porque eu não vou te enganar. Você nunca vai poder dizer, o pastor Paulo me enganou. Você não vai poder dizer isso. Pode ser que você até nem goste de mim, mas você nunca vai poder dizer para Deus, quando chegar lá na porta e Deus dizer, aqui não tem lugar, é até o outro destino. Pastor Paulo não me avisou, pastor Paulo me enganou. Você não vai poder dizer isso. Vai ter que achar outra desculpa. Mas desculpas para Deus não funcionam. Ele sabe o teu coração. Ah, Jesus, tu está pronto para dizer alguma coisa para o Senhor? Estão prontos lá em cima, irmãos? Quero ser parecido com Jesus. Estou disposto, Senhor, a largar a renunciar. Me ajuda, Senhor. Não é na força humana, não. Preciso do poder de Deus na tua vida. De repente tem alguns aí com relacionamentos ilegais, ilícitos. Se for pecaminoso, tem que largar. Deus não aprova o ilícito. Fecha os teus olhos. Hoje eu não vou pedir nem louvor aqui, porque Deus vai ter que ministrar para eles também. Eu vou ler um pedacinho da Bíblia ainda, que diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, lixo, para ganhar a Cristo. Senhor Deus, que hora maravilhosa é essa aqui, Senhor. Mas que hora de luta também, dentro do coração de cada um de nós, que com certeza está fazendo revisão, olhando para o seu modo de vida, olhando para a conduta, olhando para a fé, às vezes a fé antiga, olhando do jeito que vive o mundo e se tem qualquer semelhança conosco. Não queremos isso.